Gênesis capítulo 19, versículo 17, que passarei a ler. E havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Eu vou ler por mais duas vezes este nosso texto bíblico. Vamos lê-lo, portanto. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Amém. Meus amigos e irmãos em Cristo, a passagem bíblica que estamos lendo, ela é parte de uma narrativa bíblica e de um acontecimento que a Bíblia registra, que eu considero e classifico este acontecimento bíblico como um acontecimento profético. E ao mesmo tempo, eu, quando o leio, e vejo também como um retrato escrito da situação da nossa geração atual. Quando eu leio esta passagem bíblica e passo a meditar em tudo o que ela significa no seu contexto, eu então parece que estou vendo aqui uma narrativa em detalhes sobre o mundo de agora, a sociedade odierna, a geração presente, os dias atuais em que estamos vivendo. Isto porque a palavra que temos lido, ela nos fala daquele momento triste, daquele momento de juízo divino, daquele momento de destruição, quando o juízo de Deus caiu sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E antes que Sodoma e Gomorra fosse completamente destruídas pelo o juízo divino, sim, pela sentença divina, vieram dois anjos do Senhor, chegaram até a residência e ao endereço de um homem chamado Ló. Ló era um homem justo, e diz-nos a Bíblia que aquele justo Ló inquietava-se diariamente, noite e dia, ele sentia como que uma inquietude na alma, devido às abominações, os pecados, as imundícies, as brutalidades, as bestialidades que se cometiam na cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló, parece que posso vê-lo nesta noite, prostrado, orando, chorando, sentindo agonia na alma e dizendo: ó Deus, arrependo-me do momento quando separei-me de Abraão e vim para esta terra, mas peço-te por tua misericórdia, guarda minha alma, guarda minha família, tem misericórdia de mim, ó Pai, pois não aguento mais o mau cheiro do pecado e da ignorância e do estado de pecado deste lugar. A situação era terrível. E quando o Senhor então resolveu chamar aquelas duas cidades a um julgamento, primeiro ele tratou com o seu servo Ló, e diz a Bíblia que vieram dois anjos, ambos pegaram na mão de Ló, na mão de suas duas filhas e de sua esposa, e disseram a eles: foge depressa, não pares em toda esta campina, salva a tua vida e foge para o monte, para que não pereças. Foge para o monte, para que não pereças. Para esta noite, meus amigos e meus irmãos, o Espírito de Deus, de uma maneira muito fervorosa, tem colocado esta palavra em meu coração, e eu desejo vos falar exatamente sobre isto. Salva a tua vida e foge para o monte. Antes que eu continue discorrendo sobre este assunto, eu gostaria de dizer-lhes que as cidades de Sodoma e Gomorra, elas estavam situadas na extremidade norte ou sul do Mar Morto. Por sinal, houve uma tradição antiga que persistia em dizer que houve uma alteração topográfica ali na extremidade sul do Mar Morto, aonde estava situado Sodoma e Gomorra, após a destruição daquelas cidades, aquela superfície, aquela região foi alterada, e isto é notório até hoje. Isto é uma evidência ou uma prova de que de fato aconteceu aquele julgamento sobre aquela cidade. Mas eu ainda quero chamar a vossa atenção para uma verdade mais tocante, uma verdade mais profunda. As cidades de Sodoma e Gomorra estavam distantes, apenas 60 quilômetros de Hebrom, onde morava Abrão, que depois passou a ser chamado de Abraão. Imaginem só, meus amigos e meus irmãos, Abraão foi considerado o pai daqueles que creem. Abraão é um dos homens mais íntegros da Bíblia Sagrada. Abraão foi um homem piedoso e um homem que entregou-se a Deus sem reserva, a ponto de ter disposição e um coração predisposto de oferecer o seu único filho Isaque como sacrifício ao Senhor. Abraão era este homem santo, Abraão era este homem irrepreensível, Abraão era este homem dedicado ao Senhor. Apenas a 60 quilômetros estava um homem santo, um homem que não deixava o altar, um homem que orava, um homem que temia a Deus, um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Na outra extremidade estava Sodoma e Gomorra, com seu homossexualismo, com a sua brutalidade, com a sua bestialidade, com toda sorte de pecado e de ignorância, para que os senhores possam imaginar o tamanho do pecado e da escala de pecado daquele povo. Eles chegaram a tentar abusar até dos seres celestes. Os dois anjos que foram visitar a Ló ainda sofreram a ameaça de serem abusados sexualmente por aqueles homens. Eles estavam dominados pelo pensamento de pornografia, de imundícia, de toda sorte de porcaria. Ali estava Abraão orando ao Senhor, sacrificando ao Senhor. Ali estava Sodoma e Gomorra soltando o mau cheiro de pecado e de podridão até as narinas de Deus. Ainda quero lhes dizer que Sodoma e Gomorra estavam apenas a 60 quilômetros de Jerusalém, aonde estava Melquisedeque, um homem que na verdade torna-se um tipo de Cristo, um homem que era tão santo, tão irrepreensível, que Abraão chegou a pagar dízimo para ele. Melquisedeque é uma verdadeira figura de Cristo no Antigo Testamento. Entre aspas, eu lhes digo que aquele homem era um homem santo, era um homem puro, era um homem de Deus, um homem que vivia para Deus, um homem separado para Deus. Meu Deus, como é que pode um paradoxo tão grande? Lá em Jerusalém, o Melquisedeque, lá em Sodoma e Gomorra, a imundícia, o pecado reinando. Amados irmãos, ainda que a distância fosse pouca, apenas 60 quilômetros, mas Abraão não se deixou contaminar pelas imundícias de Sodoma e Gomorra. Ainda que a distância fosse pouca, meus irmãos, mas Melquisedeque não se deixou contaminar pelo pecado de Sodoma e Gomorra. Estou querendo dizer-te, querida igreja, é esta a verdade. Nós estamos vivendo em um mundo semelhante a Sodoma e Gomorra, para não dizer que está pior, mas este é o mundo aonde está a igreja, este é o mundo aonde a igreja está peregrinando, este é o mundo que a igreja está atravessando. Mas isso não justifica que a igreja venha contaminar-se, manchar-se, macular-se por causa do pecado deste mundo. A igreja não foi criada para ser influenciada pelo mundo, ela foi criada e gerada para influenciar o mundo com a sua santidade, com a sua pureza e com a sua luz. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Bendito seja o Senhor para todo sempre. Aqueles dois homens estavam perfeitamente representando, posso eu dizer assim, a igreja do Senhor. Mas vamos direto a este assunto: salva a tua vida e foge para o monte. A palavra do Senhor, ela nos garante, ela afirma enfaticamente que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Ló, aos dias de Sodoma e Gomorra. Deixai-me ler a palavra do Senhor aqui em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 23. Prestem bem atenção no que diz aí a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 17, prestem atenção, assim diz a palavra do Eterno Deus: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Aqui está a palavra do Senhor afirmando, prevenindo profeticamente, que os nossos últimos dias seriam semelhantes e até piores do que os dias de Sodoma e Gomorra. Salva a tua vida e foge para um monte. Um primeiro monte sobre o qual desejo discorrer nesta noite chama-se o Monte Sinai. O Monte Sinai, meu amigo e meu irmão, ele é o monte da revelação. E como diz a palavra: salva a tua vida e foge para o monte. Então fuja para o Monte Sinai, o monte da revelação. Leiam comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 34, do versículo 5 ao versículo 8, para conhecermos o Monte Sinai como o monte da revelação. Assim diz a palavra: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés à terra, o adorou. Aleluia! Aqui está o Monte Sinai, é o monte da revelação. Olhe bem aqui para mim. O Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, santifica o povo, lava o povo e diga aos homens que não toquem em coisas imundas e nem aproxime-se de suas mulheres, porque ao terceiro dia eu me manifestarei sobre o Monte Sinai. E Moisés transmitiu esta ordem para o povo, e o povo santificou-se, e o povo consagrou-se, e o povo separou-se. Ao raiar do terceiro dia, diz-nos a palavra do Senhor que houve forte som de trombetas. Estas trombetas não estavam sendo tocadas lá no arraial de Israel, eram anjos de Deus que estavam vindo, acompanhando aquele momento tão solene. Aleluia! E com o estrondar de fortes trombetas, o Senhor veio descendo em forma de nuvem e pairou sobre o monte Sinai. Pastor Gilmar, porque Deus veio em forma de nuvem? Deixa eu abrir um parêntese e dizer-vos que nós, devido ao nosso estado de pecado e a nossa fragilidade, nós não temos condições de ver Deus face a face. O Senhor disse para Moisés: Moisés, homem nenhum verá a minha face e permanecerá vivo. Mas pastor frágil, mas a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. A Bíblia diz: Deus falava com Moisés face a face, mas não diz que Moisés falava com Deus face a face. Nesta noite, Deus está de frente com você, está vendo a sua face, ainda que você não esteja vendo. Aleluia! Sabe quando a oração de Moisés foi atendida? Rogo-te que me mostre a tua glória, somente lá no monte da transfiguração. Em Mateus 17 diz assim: e Jesus foi transfigurado, e apareceu-lhes Elias e Moisés. Ali Moisés estava vendo a glória de Deus, porque estava vendo o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, bendito seja o Senhor para todo sempre. É quando o Senhor veio em forma de nuvem, aleluia, e pousou sobre o monte Sinai. Diz-nos a Bíblia que o monte Sinai todo tremia e fumegava com a presença de Deus. Isto não é doutrina, não, mas se nós perguntássemos, se pudéssemos perguntar: oh, monte Sinai, porque você está fumegando e está tremendo todo? Se o monte quisesse e pudesse responder, ele diria: o meu Criador pousou sobre mim agora. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É quando o Senhor chegou no monte Sinai. Então Moisés, quando viu a glória do Senhor, quando sentiu o impacto da presença do Senhor, diz então, onde eu li para vocês, que ali então Moisés começou a ter uma revelação das virtudes e do caráter de Deus. E Moisés começou a dizer: Senhor, Deus compassivo, Deus longânimo, Deus benigno, Deus misericordioso, Deus bondoso, aleluia. Moisés começou a ter uma revelação mais real, uma revelação mais completa dessas virtudes de Deus. E então ele disse tudo isto. Amados amigos e irmãos, nesta noite, este local aqui está se tornando um santuário, e você pode receber a revelação de Deus. Aleluia. Sinta nesta noite, compreenda mais o tamanho do amor de Deus, compreenda mais o tamanho da bondade de Deus, tenha uma compreensão maior do tamanho da misericórdia de Deus. Aleluia! Compreenda o tamanho da benignidade, da fidelidade, aleluia! E da longanimidade de Deus, aleluia! Ali Moisés começou a receber a revelação do Senhor. Mas uma das coisas que diz a Bíblia, diz assim: e ali Moisés proclamou o nome do Senhor. Moisés teve uma revelação melhor sobre o nome do Deus Jeová. Mas pastor Gilmar, qual é e como é o nome do Deus do céu? Moisés também queria saber isto, o nome dele. Numa primeira revelação de Deus para Moisés, quando o Senhor disse assim: Moisés, vai ao Egito e diga ao povo que eu apareci a você. Moisés disse: eu não vou não, Senhor. E o Senhor disse: vai, Moisés. Ele disse: não vou. Moisés, você tem que ir. Eu não vou, Senhor. Eu sou homem de lábios pesados, eu não sei me comunicar, eu não vou, pai. Você tem que ir, Moisés. E Moisés então dilatou-se e disse: eu vou, Senhor, mas escuta aqui, quando eu chegar lá no Egito e disser aos hebreus que o Deus dos seus pais apareceu a mim, e eles me perguntarem como é o nome do Deus que te apareceu, o que lhes direi? E o Senhor disse: Moisés, vai e diz ao povo que o Deus dos seus pais apareceu a ti, e quando eles perguntarem como é o nome do Deus que te apareceu, tu lhes dirás: eu sou, me enviou a voz. Aleluia! Eu sou, me enviou a voz. Êxodo 3 e 14, este é o nome número 1 de Deus. Eu sou, por quê? Porque Ele é tudo sobre todos, Ele é tudo para todos, aleluia! Ele é tudo em todos, Ele é o grande, eu sou, aleluia! Posso dizer que Ele é o Jeová Jiré, o Senhor proverá, aleluia! Posso dizer que Ele é o Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que sara, Ele é o Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, Ele é o Jeová Ra, o Senhor meu pastor, Ele é Jeová te dizer que não, o Senhor justiça nossa, Ele é Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, Ele é Jeová Micabisquim, o Senhor a nossa santidade, Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, Ele é Jeová Samá, o Senhor está presente, o Senhor está presente. Quantos estão sentindo que Ele está presente? Quantos estão sentindo que Ele está presente? Receba nesta noite o toque da presença de Deus aqui agora. Receba! Urrabashuri de canturi de candarabahaya. Urribiande candarabashuri de canturi de caia. Aleluia, aleluia, Ele está presente, aleluia, e este lugar tornou-se o monte da revelação. Quantos filhos de Deus têm sofrido, e tem deles que ainda vão sofrer mais, sabe por quê? Porque estão tomando decisões antes de receber a revelação e a determinação divina. Tem gente que até hoje está sofrendo no casamento, porque só entendeu que precisava casar, mas não esperou a resposta divina para saber com quem devia casar. Tem gente que até hoje está decepcionado com o noivado, porque só achou que tinha que aproveitar, porque a donzela era bonita e formosa, porque o moço era bonitão, e agora está frustrada e frustrado, sofrendo decepção. Tem gente que está passando por situação precária, porque não esperou a revelação divina para saber se tinha que mudar ou não, para saber se tinha que deixar o emprego ou não, para saber se tinha que plantar ou não. Um passo errado na vida custa muito caro. Não tome a decisão enquanto não receber a revelação lá do céu. Salva a tua vida da amargura, da tristeza, das dores, da decepção, das lágrimas de tristeza. Nesta noite, você que está querendo uma resposta de Deus, diga: Senhor, eu não sairei daqui enquanto não ouvir a tua voz. Senhor, livra a minha vida, salva-me de uma decepção, salva-me de um erro, livra-me de um passo errado, revela-me a tua vontade. Quantos nesta noite estão querendo conhecer a vontade de Deus para a sua própria vida? Levante a sua mão, quem está precisando? Segure aí a sua mão. Segure aí a sua mão, aleluia, aleluia. Eu não estou pedindo que todos levantem a mão, mas aquele filho de Deus, aquela filha de Deus, aquela pessoa amiga que veio aqui nesta noite dizendo: hoje eu vou assistir o culto porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Deus precisa me dirigir, Deus precisa falar comigo. Os que estão necessitados, levante a mão agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, todos vocês que estão carentes de uma revelação divina, recebam neste momento, aleluia, a mente de Cristo, recebam neste momento, aleluia, a glória de Deus na tua mente, receba neste momento, a linguagem do Espírito de Deus, está recebendo, olha lá, olha lá. Receba, receba, receba, receba, receba. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Deus está falando. Deus está falando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu amigo, aproveite a presença de Deus, porque lá no terreiro de Macumba você só escuta mentira e engano de Satanás, mas o Espírito da verdade está aqui nesta noite para nos revelar a verdade de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode continuar orando. É assim mesmo. Aleluia. Aleluia. Prepare-se, porque nesta noite Deus vai dar uma sacudida tão grande neste lugar. Aleluia! Deus vai sacudir este lugar aqui com a sua presença. Prepare-se, meu irmão querido, e aproveite a presença de Deus. Aleluia. Aleluia! Glória, glória, glória! Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Salva a tua vida e foge para o monte. Aleluia! O segundo monte sobre o qual desejo falar agora chama-se o Monte Calvário. O Monte Sinai é o monte da revelação. O Monte Calvário é o monte da redenção. Leiamos a palavra do Senhor em Lucas capítulo 23 e versículo 33. Assim diz a palavra do Eterno Deus. Lucas 23, versículo, capítulo 23, versículo 33. Mas quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Monte Calvário é o monte da redenção. Amigos, todos vocês que vieram aqui nesta noite ouvir a palavra de Deus, inclinem bem os vossos ouvidos e entendam o que eu passo a dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa geração e a nossa sociedade odierna, ela está mais corrupta do que Sodoma e Gomorra. E se Deus não fosse um Deus misericordioso, há tempo que esta geração já tinha sido consumido pelo fogo e pelo enxofre. A misericórdia de Deus e o compromisso de Deus com a sua igreja está equilibrando a situação, fazendo com que as taças da ira de Deus ainda não se derrame sobre a face da terra. Mas o mundo está merecendo, o mundo está desafiando a Deus, o mundo está brincando com Deus. Oh, meu Deus, que situação desse mundo! Olhe, meus senhores, para a glória de Deus Pai, eu lhes digo nesta noite, eu tenho tido o privilégio de pregar este evangelho neste Brasil, na outra América, na Europa e em alguns países da América Latina. E mês de novembro do ano passado, eu estive pregando durante 30 dias lá na Europa, e eu fiquei estarrecido em tomar conhecimento como é que está a depravação, a imoralidade, a promoção do pecado lá na Europa. Existem países como a Alemanha e outros que, assim como se faz exposição de roupas em vitrines aqui de nossas lojas, lá se faz exposição de corpo humano literalmente nu e despido. Lá na Dinamarca já se realiza feira livre, exposição de objetos pornográficos e obscenos. Imagine o que é isso, minha gente. Feira livre, feira de exposição de material pornográfico. É esta a situação. Meu Deus, eu fico pensando até que ponto vai esta situação. Já existe países onde há sindicatos legalizados de homossexualismo. Existe países onde já oficiaram o casamento de homossexuais e assim por diante. E ainda tem gente dizendo assim: mas eu não creio no juízo, eu não creio no inferno. Deus é um Deus bonzinho, Deus é amor. De fato, Deus é amor, minha gente, mas o amor de Deus jamais entrará em contradição com a sua justiça. justiça. Esta é a grande verdade. Mas diz: no último dia todos vão para o céu, e assim por diante. Para vocês que pensam assim, eu vou deixar que a Bíblia responda. Ouça o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre os ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou essa ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Aqui está a palavra de Deus dizendo: ora, se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, anjos mal, que acompanharam a Lúcifer na rebelião, uns caíram na terra, outros estão em cadeias de escuridão, esperando o dia do julgamento, quando todos serão amarrados e lançados lá no Tártaro, o mais profundo do inferno, um poço sem fundo, onde estarão sendo julgados para toda a eternidade. Se Deus não poupou os contemporâneos de Noé, mas todos pereceram nas águas do dilúvio, se Deus não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra, como poderá Deus poupar esta geração? Não há possibilidade. Billy Graham chega a dizer: se Deus não julgar a esta geração, ele terá que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra. Se os moradores de Sodoma e Gomorra vivessem hoje e presenciassem a situação desta sociedade, a depravação moral e todas essas coisas, eu creio que eles colocariam a mão na cara de tanta vergonha, de tanto vexame. É esta situação, minha gente, o mundo que estamos vivendo. É este mundo onde os próprios pais, não digo isto como regra, mas também não é uma exceção, onde os próprios pais já dizem: eu não tenho por que proibir minha filha, esse negócio de virgindade é caretice, é tabu quebrado, deixe isso para lá, deixa ela ser livre, deixa ele ser livre, e assim por diante. Este é o mundo em que estamos vivendo, mundo de inversão de valores, mundo de troca de valores. Hoje é mais fácil encher o estádio do Maracanã para ouvir-se roqueiros, cheio de tóxicos, cheio de demônio, insinuando coisas nojentas e fazendo a juventude ao delírio, encher-se de cocaína, do que conseguisse uma multidão dessa para dizer glória a Deus e aleluia, vencendo vem Jesus. Hoje prefere-se ouvir-se e ver-se uma Roberta Close desfilando por aí feito mulher, dando uma verdadeira demonstração de homossexualismo, do que ouvisse o mensageiro do reino de Deus. Hoje prefere-se as imundícies desta terra do que as coisas que vêm lá de cima. Mas isto vai custar muito caro. Salva a tua vida. Meus senhores, escapem, o inferno está vomitando as suas imundícias sobre a face da terra. Escapa com a tua casa. Para onde, pastor? Salva a tua vida e foge para o Monte Calvário. Jesus te espera de braços abertos. Jesus te perdoa. Oh, aleluia, oh, aleluia. Lá no Calvário tens perdão, lá no Calvário tens redenção, lá no Calvário tens reconciliação, lá no Calvário tens paz, aleluia. Há alguém que te ama, o nome dele é Jesus, ele está pertinho de você nesta noite. Quantos aqui sabem que são amados por Jesus? Levante a sua mão e adore a Jesus. Adore a Jesus. Diga alguma coisa para Jesus agora. Diga alguma coisa para Jesus agora. O que você achar melhor. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te quero bem. Jesus, eu espero em ti. Vem logo, meu amado. Vem, vem, vem. Este mundo está muito feio e imundo. Vem, vem, vem, vem. Quem dera hoje vir. Quem dera hoje vir. Quem dera hoje vir. Aleluia. Mas a presença de Deus está me dominando da cabeça até a planta dos pés. Se eu não me controlar, que a minha vontade é de pular e deixar o Espírito de Deus tomar conta de todas as faculdades da minha alma. Oh, aleluia, aleluia. Tem gente aqui com vontade de adorar a Deus. Eu vou esperar 2 minutinhos enquanto você adora a Deus. Fique à vontade, fique à vontade agora. Oh, querido Espírito de Deus, toma conta desta mente agora. Toma conta desta mente agora. Se der vontade de levantar as mãos, levante as mãos. Se der vontade de ficar em pé, fique em pé. Se der vontade de sacudir os braços, sacude os braços. Se der vontade de pular, pule. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus tomar conta de você, agora, agora, agora, agora, agora. Olha Deus tomando conta aqui agora. Recebam, recebam, recebam o Espírito de Cristo, recebam o Espírito de Cristo nesta noite. Sinta, olha lá, queima, Senhor, queima, queima, toma conta do teu povo, toma conta do teu povo. Oh, aleluia, oh, aleluia. Depois eu vou continuar. Aleluia. Será que Jesus batiza assim no ginásio? Que vos parece? Será que ele batiza? Ele vai batizar aqui nesta noite. Aleluia. O movimento que está acontecendo ali é de batismo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Salva a tua vida e foge para o monte. Aleluia. Mas neste momento, mais do que nunca, eu quero a atenção da igreja para este recado de Deus. Sabe qual é o outro monte que está nos esperando como um monte de refúgio, de escape? É o monte Horeb, o monte Sinai, é o monte da revelação, o monte Calvário, é o monte da redenção. E o monte Horeb, pastor Gilmar, o que é monte Horeb, amados irmãos e amigos? É o monte do fogo. Aleluia. Êxodo 3, de 1 a 2 a 3 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, na parte oriental do deserto. Aleluia. Chegou-se para o monte de Deus, Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor no meio de uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Aleluia. Prestem bem atenção, amados irmãos, no que diz a palavra do Senhor. O monte Horeb é um monte de fogo. Olhem aqui para mim, olhem bem na minha face e guardem este recado, pois está vindo do céu agora. Preste bem atenção. As igrejas do Senhor estão sendo agredidas e alcançadas por uma doença muito grande. É uma pestilência muito grande, que lamentavelmente já alcançou muitas igrejas e alcançou em cheio. Que doença é esta, pastor Gilmar? Não é essas que se falam por aí, não. Não é cólera, não é dengue, não é nada disto. Esta é pior, esta mata mais rápido, e a consequência dela é eterna. Mas pastor Gilmar, na igreja, por incrível que pareça, meus amados, na igreja esta doença está chegando, já tomou conta de igrejas por inteiro, e está se infiltrando, se alastrando. A epidemia é grande, está tomando conta de muitos. O que é, pastor Gilmar? Quereis saber que doença é esta? É uma doença chamada frieza e mornidão espiritual. espiritual. E a Bíblia diz claramente em Mateus capítulo 24 e versículo 12, assim diz a palavra: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Estamos vivendo dias quando vemos muita gente com Bíblia debaixo do braço. Hoje ser crente já se tornou até um privilégio. Há anos atrás, ser crente era ser alvo de crítica, de pedradas e de coisas semelhantes. Mas hoje nós temos membros da igreja como gerente de banco, como deputado federal, como juiz, doutores e assim por diante. Maravilha por isto. E hoje ser crente já é até uma posição bonita, graças a Deus por isto. Por outro lado, há um perigo muito grande, porque eu ainda me lembro de uma Assembleia de Deus, apesar de ter somente 23 anos de fé, mas ainda me lembro de uma Assembleia de Deus, que quando o coral começava a cantar o hino que se entendia a letra, o hino que sentia-se a mensagem, o conteúdo, não eram como uns que os tal de rebanhão e outras coisas por aí cantam, hino que não fala com a alma, hino que não fala da Bíblia, hino que esquece o Calvário, hino que não mexe a não ser com o corpo da juventude, e a juventude se sacode e quer dançar com quem ainda estava lá na discoteca. Eu ainda me lembro de uma Assembleia de Deus que quando o coral começava a cantar, Jesus começava a batizar no Espírito Santo. Aleluia! Eu ainda me lembro de uma Assembleia de Deus que começava culto de vigília às 19h30, dava 6 da manhã, Jesus ainda estava batizando com fogo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nossas igrejas estão cheias, nossos bancos hoje são nobres, nossos auditórios são belos, mas quantas igrejas já existem que quando um crente diz glória a Deus, aleluia, meia dúzia olha para ele assustado e ainda meneia a cabeça dizendo: para que tudo isto? Não é preciso isso aí não. Estamos hoje passando por um tempo onde já existe igreja que quando o irmão levanta a mão e fala em línguas estranhas, diz assim: não é preciso tudo isto. Controle-se, meu irmão. Quando alguém lhe disser isto, diga: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu nasci no fogo. Fogo de Deus. Oh, aleluia. Existem muitos aqui nesta noite que já falaram em línguas estranhas, já cantaram hinos espirituais, já tiveram visões. Hoje não sente mais nada, hoje não vê mais nada. Salva a tua vida e foge para o monte. Escala o monte Oreb nesta noite. Sobe o monte do fogo e deixa Deus te queimar. Aleluia. Eu tenho um grande desafio aqui agora. Quantos nesta noite querem escalar o Oreb de Deus e receber brasas vivas? Quantos querem? Coloque-se em pé, quem está sentado. Coloque-se em pé. Todos em pé. Oh, aleluia. Eu, servo do Senhor Jesus Cristo, aonde eu passar a mão aqui em nome de Jesus, o fogo de Deus vai cair nesta noite. Prepare-se, recebam fogo de Deus agora, em nome de Jesus. Olha aí, recebam agora, queima agora, deixa queimar. Vocês que estão aqui à minha direita, recebam brasas vivas agora, recebam, sejam renovados, sejam batizados, recebam o poder do céu agora. Vocês que estão aqui na quadra, recebam poder agora, recebam poder agora. O Horebe está ardendo, o Horebe está ardendo, o Horebe está queimando. Queima! Queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima. Recebam poder do céu. Ajude, ajude, irmão. É fogo, é fogo, é fogo. Recebam poder do céu. Recebam poder do céu. Em nome de Jesus. Aviva, aviva, aviva, aviva. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Queima, queima, queima, queima, queima. Queima, queima, queima, queima. Queima, queima, queima, queima. Queima por dentro e por fora. Queima por dentro e por fora. Renova o dom de Deus que há em ti. Renova o dom de Deus que há em ti. Renova o dom de Deus que há em ti. Fale línguas estranhas de novo. Aviva, aviva, aviva. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Queima, Jesus, queima. Queima o teu povo aqui agora. Queima o teu povo aqui agora. Oh, aleluia, aleluia. Não pare de orar. Não pare de orar. Jesus está te queimando. Jesus está te renovando. Fale línguas estranhas, meu irmão. Fale em variedades de língua, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia. Antes que você se desvie, antes que você se afaste da igreja por completo, salva a tua vida. Refoge para o monte, suba o monte Horebe e encontre-se com Deus do fogo. Oh, aleluia. Oh, continue orando, continue orando, continue orando. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, aleluia, oh, aleluia. Irmãos, vamos fazer uma coisa aqui agora, em nome de Jesus. Todo crente que está sendo queimado aí por Deus, todo crente que está sentindo Deus queimando o seu íntimo, ore agora e diga: Senhor, aviva o crente frio. Levante a mão e ore comigo, para ele avivar os frios. Vamos ter misericórdia deles. Ore com amor, ore com amor, ore com amor, ore com amor. Diga: Jesus, queima o irmão que está ao meu lado, queima a irmã que está ao meu lado, aviva o frio, desperta o morno. Aleluia, porque tu és frio. Aleluia, porque tu és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aleluia, aleluia. O crente não é para ser nem frio nem morno. Ele tem que ser crente, quente. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Filho de Laodiceia, rasgue esse cartão de membro de Laodiceia. Recebe fogo do céu, recebe fogo do céu, recebe fogo do céu. Aleluia, aleluia. Olha aí, olha aí. Só Deus faz isto, só Deus faz isto. Churabachuri me canturi me caia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, continue orando, continue orando. Salva a tua vida, refoge para o monte Sinai, é o monte da revelação, o monte Calvário, é o monte da redenção, o monte Horebe, é o monte do fogo, o último monte é, aleluia.